violência acabar com o povão da baixada. E quem sabe tudo de certo não sabe de nada. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde, e quem prometeu ser do povo um lugar de atitude. Se canta e se dança de olhos feitos.